E novas maneiras de descobrir se o cara é pobre. Vamos tem lá. Novas aqui? Vamos, vamos tentar. É, tomar café com leite e copo de geleia de mocotó. Andar pendurado na porta do ônibus. Isso. Colocar biquíni e tomar sol na laje ou atrás da casa. Secar tênis atrás da geladeira. Ih, essa já tava na outra. Essa tava na outra. Usar pregador de roupa pra fechar saco de mantimento. Essa tava na outra também. Tirar o sapato na porta pra entrar na casa dos outros. Não, mas isso é... Olha, mas sabe que isso aí, isso aí não. Isso aí não vale não. Essa não vale não. É educação. Essa não vale não, porque é o hábito de muita gente aí. Se até... tirar o sapato, o Elinho exige pra entrar no carro dele. Não, não, vambora. Comprar carro novo e não tirar o plástico pra mostrar que é novo. Antes de pedir comida no restaurante, perguntar se aceita ticket. Ih, eu conheço essa pessoa. Não, aí é provocação. Quem, Cacalo? Quem? Não, não, ninguém. Não, vou não, falar. Eu pergunto mesmo, rapaz. Eu ganho talão de ticket mesmo. Porra, vou fazer o que com aquilo? Tá certo, Elijo, você tá certo. Jogar algodão na árvore de Natal pra dar o efeito da neve. Essa tava na outra. Essa tava na outra também. Colocar nome de estrangeiro e com várias letras repetidas nos filhos. Eu tenho um primo que é Errol Flynn, já acontece aqui. Errol Flynn? Errol Flynn. Primo cearense, cabeça chata. Eita. Eu tenho um que o nome dele é Flatofim. Não, é Flatofim. Flatofim é o produto que patrocina o programa, rapaz. Ah, me enganei, me enganei. Ai, ai, ai. Misturar palavras em português e inglês. É verdade. É, falar palavras difíceis sem saber o real significado. Comprar jogo plástico para o banheiro. É verdade. Guardar cartões de Natal antigos. Maldade. Tirar a cera do carro com a chave. Tirar a cera do ouvido com a chave do carro ou a tampa da caneta. Nossa senhora, pior que eu faço isso de vez em quando. Hein? Lamber a vasilha onde foi batido o bolo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Dá pra passar o dedo aqui naquele restinho. Tá certo. Guardar cueca furada pra passar cera no carro. Não, essa tava na outra. Essa tava na outra. Até foi você que falou essa, Hélio. Não, foi você, não. Mentira. Eu não. Brincadeira, brincadeira. Francisco Barbosa.